Portal do Arrocha. O arrependimento é o último que chega. Mas se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Cuidaria mais do amor da gente, não dava tanta importância a discussões à toa, nem ouvido as fofocas de pessoas que não querem ver a gente numa boa. Te mandaria mais buquê de flores, mais mensagens de amor. Te falaria mais vezes olhando em seus olhos, sorrindo. Ai, como eu fui um burro, procurei na rua o que eu já tinha em casa. Por causa de uma aventura eu perdi minha amada. Agora fico de bar em bar, bêbado dormindo nas calçadas. O arrependimento é o último que chega. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Cuidaria mais do amor da gente, não dava tanta importância a discussões à toa, nem ouvido as fofocas de pessoas que não querem ver a gente numa boa. Te mandaria mais buquê de flores, mais mensagens de amor. Te falaria mais vezes olhando em seus olhos, sorrindo. Ai, como eu fui um burro, procurei na rua o que eu já tinha em casa. Por causa de uma aventura perdi minha amada. Agora fico de bar em bar, bêbado dormindo nas calçadas. Ai, como eu fui um burro, procurei na rua o que eu já tinha em casa. Por causa de uma aventura perdi minha amada. Agora fico de bar em bar, bêbado dormindo nas calçadas.